Yeah. Sumérios, antigos. Quem vem do passado, alienígena residente. Do passado, alienígena. Do passado, alienígena. Do passado, alienígena. Viremos sumérios, antigos, passando por Atlântida, Incas, Astecas, teoria quântica, universos múltiplos, versos interruptos, área 51, eu vejo UFOs, UFOs invadindo os radares, mas sendo ocultado pelos militares, aparições, experimentos com armas nucleares, talvez sejamos avatares, um cruzamento de Anunnaki com os Homo sapiens, por toda a Terra, circulam implantações com códigos binários, buracos de minhoca que são atalhos interplanetários, em todas as civilizações desceu do céu. Em suas naves, seres lendários. Crânios de cristal por todo o globo. Dos gigantes lá de Páscoa acharam o corpo. Carruagens no céu ardem em fogo. Pro espaço, Gaia pede socorro. O enigma das pirâmides alinhadas com óleo são contatos imediatos de um passado distante. Alta tecnologia 10 mil anos atrás. Corte cirúrgico em vários monolitos gigantes. Na esfinge, a tábua de esmeralda guarda a mensagem dos maias em fuga pro céu voando espaçonaves. Evangelho de Enoque relatando encontro alien, mensagens subliminares escondidas em imagens. Somos feitos de material estelar. Visitantes modificaram nosso DNA, nunca deixaram de nos visitar. Linha ginástica, Puma Funko, Vale dos Reis, Vale do Silêncio, Triângulo das Bermudas, mistério sem explicação. A NASA encobre toda e qualquer aparição, abdução, tudo pra ofuscar nossa visão. No que estivemos sóis, pra além dos sóis, na Via Láctea, aliens do passado, deuses de outras galáxias. Quando o segundo sol chegar, naves mães, será o eclipse, guerra dos mundos. Apocalipse, recuperamos então nossa memória, descobriremos as mentiras da história. Blau, blau, blau.